Abra sua Bíblia comigo, irmão. A carta do apóstolo Tiago. Este Tiago é o irmão de Jesus. Escreveu esta carta aproximadamente 62 anos depois da morte de Jesus. Tiago é considerado pelo próprio Senhor como uma das colunas da igreja. Tiago, Paulo escreve lá em Gálatas, capítulo 2, que Tiago é uma das colunas da igreja. A igreja primitiva é a referência bíblica que temos de um padrão de caminhada como igreja, como filhos de Deus, o padrão do Senhor. E essa igreja, instituída por Jesus, conduzida pelos seus apóstolos, como um referencial para nós, tem Tiago como uma das colunas. E tudo o que ele ensina nesta carta, e esta carta foi escrita por ele, provavelmente em Jerusalém mesmo, e ela foi escrita, como ele mesmo diz, às 12 tribos, aos judeus, aos hebreus, aos de Israel, que estavam na diáspora, na dispersão, que estavam morando em países estrangeiros. E isso aconteceu, e no ano 70, logo depois dessa carta, na verdade, Jerusalém foi destruída, Israel foi completamente banido da sua terra, e foram estas cartas que sustentaram o povo de Deus no crescimento da igreja, em todos os países ao redor, em todas aquelas nações chamadas de nações gentílicas. Nações gentílicas são as nações que não são a nação de Israel, o povo gentil. E nós somos este povo. Por causa destas cartas, por causa destas colunas, nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus. Nós somos alcançados pelo poder do Senhor. O capítulo 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a esperança. É interessante que quando nós vemos uma empresa bem-sucedida, um profissional muito bem-sucedido, e nós temos a oportunidade de ouvir alguns conselhos dele, se o temos como um verdadeiro referencial, aqueles conselhos passam a ser o nosso alvo, nosso prumo, porque nós entendemos que se ele que prosperou, que se ele que foi bem-sucedido nesta área, está dizendo que o seu sucesso, sua prosperidade, a sua bem-aventurança se deve àqueles conselhos, àquelas decisões, se tomarmos as mesmas decisões, os mesmos conselhos, nós também poderemos ser bem-sucedidos. É assim na vida profissional, é assim em qualquer área da nossa vida. Com relação à igreja, muito mais. Tiago, como um dos que eram colunas da igreja, nos diz algo não só para a igreja como corpo de Cristo ou como organismo de Deus na terra, mas para nós como membros desse corpo na nossa vida diária. Ele, como um homem bem-sucedido, acima de qualquer profissional dessa terra, bem-sucedido nas coisas espirituais, a ponto de se tornar a coluna da igreja de Jesus Cristo na terra, uma das colunas da igreja de Jesus Cristo na terra, ele vem e diz: olha, gente, presta atenção, vou te dizer alguma coisa que vai ajudar vocês. Tende por motivo de gozo passar por provações. Não encarem o evangelho de Jesus como o escape, a oportunidade de não ter mais provações. Pelo contrário, se alegrem em ter provações, aflições, dificuldades, desafios, porque o que o Senhor quer é nos fortalecer para vencermos estes desafios, estas provações. Ele não quer nos criar como Mauricinhos e Patricinhas, que não conseguem nada porque o papaizinho sempre protege de tudo. Ele quer que nós, como filhos, ganhemos garra para sermos tal qual Ele é, vencendo todas as coisas. Por isso, Tiago diz sobre isso: tende gozo, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve determinar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Novamente, a palavra de um referencial. Ele nos diz, em outras palavras, se eu tenho falta de alguma coisa, está verdadeiramente fazendo falta, estou tendo falta de algo, eu posso entender, eu vou ser perseverante para terminar a obra do Senhor na minha vida, ser maduro e completo naquela determinada área, e então não terei falta de nada ali. São conselhos, é uma consultoria de alguém muito superior a qualquer ministro, a qualquer economista. Versículo 5. Ora, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberalmente e não censura, ser-lhe-á dada. Se alguém, não é se aqueles que são privilegiados, não é se aqueles que têm um chamado especial, não é se aqueles que já passaram por tais experiências, aqueles que pertencem a tal religião, aqueles que não fazem isso, aqueles que já venceram isso, aqueles que são bonzinhos. Não, ele não diz isso. Ele diz, se algum de vós, se alguém entre vocês, se qualquer um pedir ao Senhor sabedoria, Ele dará liberalmente, gratuitamente, sem censura, Ele vai dar sabedoria. E esse é um pedido que nós temos que fazer a todo instante. Deus, eu quero sabedoria. Não, eu já sou experiente nisso. Eu já vivi muito isso, sabe? Eu tenho muitos anos de experiência nisso. Eu já sei. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa disse, não, eu sei tudo sobre essa área. Não tem nada que eu não saiba sobre essa área. Isso aí que você está propondo não dá certo. Eu já sei tudo dessa área. Tem gente que é assim, tem gente que acha que a sua experiência, que o know-how, que o conhecimento adquirido é suficiente. Mas a palavra de Deus nos diz que sabedoria é outra coisa. Sabedoria não é o conhecimento que adquirimos. Sabedoria é a presença do Espírito Santo transformando até mesmo o conhecimento adquirido em uma instrução viva e eficaz dentro de nós, que implanta o reino, que expande o reino, que exalta Jesus, que abençoa vidas, que glorifica o seu nome em todas as áreas da sociedade. Sabedoria é muito mais do que a experiência, do que o conhecimento. Sabedoria é a presença do Espírito de Deus nos direcionando em alguma área. E para isso, Deus age na vida de qualquer pessoa. Se um bandido, assaltante, homicida, na hora do seu trabalho ali, de executar alguma coisa do crime, passar a agir com sabedoria e se desviar do mau caminho, saiba que o Espírito Santo de Deus agiu naquele momento e lhe deu uma porção, pequena que seja, de sabedoria para não cometer alguma coisa. A sabedoria de Deus está em todos os lugares da face dessa terra, porque o Espírito de Deus está em todos os lugares e Ele trabalha em todo o tempo e em todos os lugares para o cumprimento do propósito de Deus na vida de todas as pessoas. Mas há uma diferença. Vimos hoje no estudo pela manhã, há uma diferença muito grande em termos o Espírito Santo ao nosso redor e termos o Espírito Santo dentro de nós. E há uma diferença maior ainda em termos o Espírito Santo dentro de nós, como salvos, redimidos, regenerados e transformados em templos de Deus, e termos Ele reinando, governando, agindo absoluto. Quando pedimos ao Senhor sabedoria, nós estamos pedindo: venha a nós o teu reino, faça a tua vontade. O Senhor é a sabedoria, o Senhor é a plenitude de todo conhecimento e sabedoria. Vem sobre mim. E ele vem e diz: se alguém me pedir, eu darei liberalmente. Versículo 6. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pedir com fé não é pedir tendo capacidade de fé. Pedir com fé é pedir sabendo que virá. Ah, eu pedi, mas eu não sei se... Eu veio, mas eu errei de novo, então eu não recebi. Recebi. Eu errei tudo de novo, mas eu recebi sabedoria, eu pedi, o Senhor me deu, e eu vou perseverar, porque se eu perseverar, eu verei os frutos da bênção de Deus na minha vida. É o que ele diz logo acima ali: a perseverança determina a sua obra, e se eu perseverar, não terei falta de nada, principalmente do que ele me instrui pedir, sabedoria.